esquecer. Eu não consigo te esquecer. Banda Desejo Black. Ao vivo é mais gostoso. E essa nossa é sucesso. Um abraço, meu parceiro Lafayette Rodrigues. Tamo juntos. Vem comigo. Por que será que eu não consigo esquecer todos os momentos que passei com você? Por quê? Deito na cama, sinto seu perfume, o som ligado no último volume, pensando em você. No porta-retrato ainda tenho sua foto, do jeito que eu sempre quis. Fiquei sabendo que você já tem um outro alguém, mas quero saber se você está feliz. Porque meu coração ainda está em pedaço. Por seus braços, eu não consigo te esquecer. Eu não consigo te esquecer. O meu coração ainda está em pedaço. O meu desejo é voltar por seus braços. Eu não consigo te esquecer. Eu não consigo te esquecer. Por quê? Aguenta. Desejo Black ao vivo. Machuca, Juninho. No porta-retrato ainda tenho sua foto, do jeito que eu sempre quis. Fiquei sabendo que você já tem um outro alguém, mas quero saber se você está feliz. Porque meu coração ainda está em pedaço. O meu desejo é voltar por seus braços. Eu não consigo te esquecer. Eu não consigo te esquecer. O meu coração ainda está em pedaço. O meu desejo é voltar por seus braços. Eu não consigo esquecer. Eu não consigo te esquecer. Por quê? Por quê? Machuca corações apaixonados. Desejo pleno.